amigos do podcast Three Wide. Eu, Pedro Mugart, estou voltando às atividades. Quase um mês de ócio, né? Mas, felizmente, gravando tardio esse programa, eu estou podendo participar. Bom, o Hélio Lima ainda não está presente, mas ele vai entrar durante as gravações. É, já estamos com o Leonardo Guina aqui. Nós vamos falar das etapas de Pocono, primeiro da Truck, que ocorreram lá, e posteriormente a Sprint Cup, e no meio a gente teve a prova da Nationwide lá em Iowa. Nós vamos começar com a Truck Series. Eu já vou chamar o Leonardo Guina, adiantando que tivemos o rompimento, né, das vitórias da Toyota, e poucos incidentes, mas um incidente que chamou muita atenção envolvendo o novato Tyler Reed e o Germán Quiroga. Bom, vou chamar os destaques do Leonardo Guina. O Hélio não vai poder participar, talvez, desse primeiro bloco. E depois nós vamos comentar o que aconteceu de melhor e pior lá em Pocono para as trans. Fala, Pedrão. Bem-vindo de volta ao nosso podcast. Faz um tempo que você não participava. E o Pedro, e o Elião até agora não apareceu, não, mas daqui a pouco ele aparece também para tocar com nós, pelo menos na parte final aí do nosso podcast. Bom, essa semana é uma semana bem tumultuada, final de semana, tivemos 3 corridas. Sábado à tarde tivemos na sexta a Arca, que a corrida acabou sendo adiada, mas aconteceu na sexta-feira a Arca. Até foi quem ganhou foi o Justin Allison, que é o filho do Bob Allison, da família Allison lá. Então, a família Allison voltando ao Victor Lane. Uma família de nome com história muito pesado, com muita força na NASCAR. E o Allison lá voltou a colocar o nome da família de novo no Victor Lane. Uma vitória importante, uma vitória bem madura daquele menino lá. Tomara que logo, logo ele esteja aí na NASCAR para mostrar a família Allison de novo aí de volta à NASCAR. Vamos esperar agora, que lá na Arca ele andou muito bem. Bom, então vamos falar então da Pocono Mountain 150, que aconteceu no sábado à tarde lá em Pocono. Uma corrida muito boa, uma corrida muito movimentada. Uma corrida que eu particularmente gostei muito, que tivemos certos momentos da corrida que teríamos um vencedor, depois foi outro vencedor. O Kyle Larson dominou uma parte da corrida, o Larson Dino dominou uma outra parte da corrida. Então foi uma corrida bem movimentada mesmo, uma corrida bem, bem cheia de ultrapassagem, que não foi nada tão calmo assim. E já começando, já falando do vencedor, o Larson Dino ganhou, né, ele voltou a vencer. Que o ano passado ele ficou pelo menos no zero na Nationwide Series, né? Foi campeão, mas com zero vitórias. Não podemos deixar de destacar que é campeão da Truck e da Nationwide, tá? É, ele foi campeão em 2011, perdão. Ele foi campeão em 2011 da Truck e em 2013 ele foi campeão da Nationwide Series. Mas o ano passado, na Nationwide, que ele disputava o título, ele zerou. Né? Ele teve uma vitória Ele teve só 3 largadas no ano passado e ele acabou vencendo uma corrida no ano passado. Eudora. Eudora, né? Na pista de terra lá. Então ele voltou, Victor Lane, da Truck Series. Faz um tempo que ele estava longe das vitórias aí. Um resultado muito bom para ele, posso dizer. E ele que estava num truque, pelo menos no final da corrida, um truque que dificilmente iria ser batido. Porque tentaram pegar ele e ninguém conseguiu pegar ele, não. Então foi uma ótima vitória para ele. Foi a sua 5ª vitória, se eu não me falo, não, a sua 6ª vitória na Truck Series. Então um ótimo resultado para o Austin Dillon. Já chamamos o meu destaque aqui, queria destacar o Joe Counter. O Joe Counter continua fazendo um excelente trabalho naquele carro que não é muito bom. Perdão, que truque, né? Que não é muito bom. Ele está fazendo um trabalho melhor naquela. Um trabalho muito melhor na Gallagher do que o que ele tinha da KBM, da Kyle Busch Motorsports no ano passado. Não sei porquê, mas está muito melhor o resultado dele. Ele está conseguindo bons resultados. Então ele marcou aí mais um top 5 para ele aí. Parabéns pro Joe Calder. O Clint Boyer também correu. O Clint Boyer fez a sua participação na Truck Series sábado à tarde. Foi bem até com o truque que era do Zé do Frango, só que ele que foi o frango do dia, que correu naquele carro lá, mas acabou tendo chance de lutar pela vitória, mas acabou perdendo essa chance. Depois no final ainda foi ultrapassado por dois truques, que foi o Saulo e o Kozer. E o outro destaque meu também foi o Justin Lofton. Fez uma boa corrida o Justin Lofton, terminou em nono lugar. E o Johnny Hamecek, com o seu humilde truque número 8, terminou a corrida em décimo lugar. Esses são os meus destaques por enquanto, Pedrão. Maravilha, Léo. Acho que vazou um áudio meu aí. Que Vazou? não. Ah, que a Nem pouquinho. maravilha que não vazou, cara. Porque era uma porquice nojenta. É... Mas, bom, vamos seguir o bar. Tá. É, destaques meu. Cara, Austin Dillon, perfeito, lógico, na volta da Richard Childress, né? Ela voltou, na verdade, em Eudora, mas não conseguiu repetir o feito. Porque o Austin Dillon tinha vencido com equipamento que não era Richard Childress ano passado. E lá em Eudora colocaram um tie, né, para correr com equipamento. E dessa vez o Austin representou mesmo. Mas não seria o vencedor da prova se o Kyle Larson não tivesse problema. É, Johnny Sauter fez o seu trabalho, tá pontuando o campeonato agora, colado no Blaney, na verdade, né, que lidera, foi muito bem. O Joey Coulter muito bem destacado, é até uma incógnita para a gente saber quem que vai ser o piloto que vai dar conta de correr nas truques do Kyle Busch. Porque olhando os números hoje, o Bubba Wallace talvez poderia ser demitido, entre aspas, né? Mas ele vence corridas, coisa que o Joey Coulter não fez quando andava nos carros de Kyle Busch. O Clint Boyer substituiu o Frangão. É, de exemplo ficou que o Frangão não anda nada, que a truque é boa e o Frangão não rende nada, O então, frangão é um frango. justamente. Então, essa truque do Frangão merece um frango melhor. É, não é o Clint Boyer, tá? Mas pode ser. Quem tá? É, sim, até porque ele gosta de rodar, né? A franga, de vez em quando. Então, quem sabe? Ryan Blaney tá fazendo um trabalho que no começo da temporada eu duvidei, achei que ele não seria candidato ao título. Infelizmente, ele tá tapando a minha boca. É, mas acho que ele não vai ter personalidade para manter até o final. Então vocês que estão ouvindo aí, depois podem pegar o de chinela na rua e bater, mas o Ryan Blaney não vai ser campeão. Mas está andando bem. Está sendo o melhor piloto em termos de resultados. Eric Jones pegou a truque do Kyle Busch. Fez aquela moagem e tal, beleza e tal, e fez aquele. Eu não pude falar, né, Léo, que eu não participei da etapa de Eudora, né? É, você Mas não participou. eu coloquei um apelido no Eric Jones. Não sei se você queria ouvir o apelido e tal, mas acho interessante. Vou falar. O Eric Jones agora é o novo peão da casa própria, porque ele rodou mais do que o peão da casa própria lá em Eudora. É, foi E, roubado. não, ele rodou sozinho. Não vem com rodado, não. Rodou sozinho. Enquanto isso, nosso veterano Ron Hornaday continua sendo o cara. Vai ser campeão, podem apostar. E o Bubba Wallace, é o que eu falei, tá descontando pontos, tá trabalhando, mas ainda tem um longo trabalho. Aí Justin Lofton, Joe Nemechek, não é uma truque precária, ao contrário do que o meu amigo Leonardo falou. O próprio John Hunter, o filho dele, vem andando bem com essa truque. O time é organizadinho, Vai fazer bem, porque até a Truque está com um problema de estruturas, na verdade, né? É, o nível está baixo esse ano. Então, talvez quem monte uma Truque mais ou menos, ou compre um equipamento de uma outra equipe, tipo da Richard Childress, vai conseguir andar forte esse ano. Passando os 10 primeiros, o meu destaque maior é para o incidente do Quiroga com o Tyler Reed. Eu não sei, eu queria que o Hélio estivesse participando, infelizmente ele não está, mas assim, para mim, é difícil até colocar em palavras, acabou o que eu pensava que aquele menino poderia ser como piloto, entendeu? Acabou. Acabou tudo que eu pensava do Tyler Reed. O que vocês tinham de opinião minha de todos os 49 programas para trás, vocês podem esquecer, tá? Eu faço questão de apagar todas da minha memória. Para mim, esse menino não merece nem correr na Truque. Porque a atitude dele foi uma das piores que eu vi. Na verdade, foi a pior que eu vi desde quando eu acompanho a NASCAR. Então, assim, para mim esse menino tem que ser estacionado mesmo, como foi na prova. Tem que parar de correr. Talvez não na NASCAR, de forma nacional, não ter vaga mais. Acabou para ele, entendeu? Porque ele forçou um acidente com o Quiroga e depois deu um troco, complicando dois caras que eram retardatários. Ele prejudicou a corrida de dois caras na busca de prejudicar um cara que não tinha nada a ver no acidente. E ele é uma criança, entendeu? Então, isso é a pior coisa possível. Tem que ser mas muito mais do que o Kyle Busch foi punido no Texas, que vocês se lembram, o Tyler Reed tem que ser talvez até banido, na minha opinião. Porque não tem cabeça, não tem capacidade. Ou alguém que está por trás dele não teve capacidade de controlar ele. Porque teria que ter um crew chief avisando, não faça isso, não faz, é errado, você não era culpado. O spotter também tinha que estar avisando. Então, toda a equipe e o próprio menino repararam a caminhonete para prejudicar o Germán Quiroga. Isso aí é completamente, não é, é inadmissível. Ninguém pode aceitar isso aí. Então, eu queria protestar contra o Tyler Reed. E eu queria muito que o Brad Keselowski, infelizmente ele não vai ouvir nosso programa, lógico, mas ele tinha que tomar uma atitude. Esse guri não merece a caminhonete. Pô, o Keselowski tirou o chastém dessa caminhonete, colocou esse guri aí. Não virou nada a princípio, e outra, fazendo essas lambanças aí. Inadmissível. Para mim não serve mais como piloto. E olha, eu nunca tive essa posição com ninguém na NASCAR. Com ninguém. Agora, com o Tyler Reed, que para mim não serve. Se for campeão da Sprint Cup daqui 10 anos, eu vou continuar tendo a mesma opinião, lembrando desse incidente. E vocês vão poder me cobrar. Porque para mim isso é inadmissível. O que ele fez é inadmissível dentro do esporte. Se fosse um negócio proposital do Quiroga, rodado ele, tudo bem e tal, mas o cara fazer isso que ele fez, prejudicou dois outros oponentes retardatários em busca de prejudicar o Quiroga. Ele não deu conta, depois foi e buscou a Truque do mexicano. No meio da reta, já estava sob bandeira amarela. Foi muito, mas muito pior do que o Kyle Busch fez no Texas com o Hornaday em 2011. Muito pior. Esse menino não tem respeito nenhum mais meu. Nenhum. Ele pode vencer qualquer corrida que aconteça. Não tem meu respeito mais. Bom, depois desse desabafo do Pedro Mugart, eu vou dar um depoimento sobre o acidente. Bom, para mim, eu vi, Pedrão, que foi assim, foi um momento cabeça quente dele, mas também não era para fazer o que aconteceu. A NASCAR pegar da bandeira preta para ele e dar menos duas voltas para ele, né? Punir ele igual puniu. Devia ter parado ele pro resto da vida, Léo. Não, para ele a corrida acabou naquele dia. Mas assim, já aconteceu coisas piores, já teve payback, por exemplo, o Montoya. Você lembra do Montoya em Roma assim, em 2012? 2011? 2012, você lembra? Aí, 2011. Léo, a gente tá julgando o mérito. Aí eu vou te falar uma coisa. Simples. Bateu Montoya e Smoke. Bateram, né? Você lembra? Não, Os dois aceitaram o negócio. Tudo bem. Eu lembro, foi com o Stuart, com o Ryan Newman. Não, foi o Stuart e o Montoya. O Isso, Stuart e dois. o Montoya. Lembro. O Tocaram, Stuart se tocaram por diversas foi se vezes. tocou. O Stuart tocou no Montoya, o Montoya achou que era um payback. Aí o Montoya foi, deu umas 20 voltas depois, eles se encontraram na pista, o Montoya foi dar um payback no Stuart de novo. O que aconteceu? Deram um drive-thru pro Montoya. Então, Foi e o. estacionado. Foi estacionado. Não, foi um drive-thru. Não, foi estacionado. Eu lembro bem, foi estacionado. Não, foi Tipo, só um drive-thru. teve. Não, teve também o David Gillan com o Montoya. Vamos lembrar só do Montoya. Teve o Gillan com o Montoya no Texas, em 2008. Toque normal de corrida, o Gillan deu, estacionaram o Gillan. Vários? Não, vários, vários, vários, vários. Mas, tipo assim, eu achei muita atitude. De cara, você botou dois caras que não tinha nada a ver no incidente, entendeu? No rolo. Velho, o Rick mandou o Brian Salles no muro. Mandou no muro, sem dó nem piedade. Não tava nem aí pra quem tava na frente. Se tá lá, eu, Leonardo Guina e eu, Pedro Mugatti, Leonardo Guina, nós dois na pista. Você me deu primeiro e eu tô te dando depois? Beleza. Mas agora você fingir que não existe ninguém. Vai lá e roda? E não, e outra. Você não concretizou. Deu a bandeira amarela, você vai lá e termina o serviço? Não existe. Isso é coisa de bandido. Aí é o um É, negócio. Passou. O que eu quero explicar, Léo? Você, desculpa. O que eu quero passar para todo mundo que tá ouvindo? Que passou. O que é o temperamento de corridas, tá entendendo? Eu tô nervoso com você porque você me rodou. Que eu julguei proposital, entendeu? Eu vou lá e rodo você. Beleza. Mas eu não vou à sua casa cegamente. Rodo, tento rodar você, não dou conta. Pego dois retardatários, dê uma bandeira amarela e eu vou lá e te rodo depois ainda. Isso é coisa de cara que é bandido, bicho. Entendeu? Fugiu completamente do que é o mérito do payback. Eu acho o payback lindo. Eu acho o payback lindo. Sinceramente, sou uma. Quando eu vejo o payback, eu acho maravilhoso, cara. Quando o Vickers e o Stewart se pegaram lá em Watkins Glen, em Sonoma, e o Vickers mandou o Stewart na barreira de pneus. Eu achei mais válido do mundo. Porque foi um trem. Cara, Vickers e Stewart. Você não ficou cego. Você não falou assim, eu vou foder todo mundo e foda-se. Acabou e depois em bandeira amarela eu rebento tudo. E também tem um negócio. Não pode se concretizar um payback em bandeira amarela. Isso aí é quase religioso na NASCAR. O buchinho mesmo sabe disso. Que ele fez com o Ron Hornaday foi uma lambança do caramba. Não quer nem voltar nesse mérito aí. E o Reed, que foi sujo, mas sujo ao extremo. E ainda mais contando as entrevistas dele. Ou seja, homem, que eu acho que o Reed tem 19 anos, 18, sei lá, porque. Cara, tem que ser pelo menos homem, falar na entrevista assim. Falar, eu dei nele mesmo. Acabou, eu bati. Falar que tava com a truque lose, ah, pelo amor de Deus, cara. Não tem nem carreira consolidada. Pra mim, é o pior cara que apareceu na NASCAR nos últimos anos. Ele se tornou para mim, entendeu? O mérito do acidente nem vem a julgamento, mas as atitudes, do jeito que foi feito, acabou, entendeu? Para mim não existe. Você pode discordar por causa de talento, Léo. Não tô discordando, falando que o Tyler Reddick é mau piloto, não. O caráter dele para mim não serve mais como piloto. Porque se eu julgasse que o buchinho fosse um cara sujo, eu ia falar hoje agora aqui para vocês. Vocês sabem disso. Mas da forma que o Tyler Reddick fez, para mim não serve. Não serve. E eu não gosto de punição depois de corrida e tal, tal, mas para mim é um piloto que não serve correr mais na NASCAR. Simplesmente. Sei lá, vai bater nos outros lá em Welling, Modified. Nenhuma sancionada da NASCAR merece esse guri aí. Sei lá, nem Arca não merece Então, ele. É eu achei que talentoso. É talentoso. É tem talentoso. talento. Só que é bandido. Então, bandido não tem que correr. Eu achei que o errado foi que na hora que bateu, ele já foi a caça do Quiroga. Não viu o Quiroga, ele cacetou. Porque, na opinião, eu penso que para ele, o Tyler Reddick, ele achou que o Quiroga deu payback nele. Realmente, O só que o cara Peter, tem que lembrar Léo, que só ele para entrou lembrar. muito forte na curva. Não, só para lembrar. O Peter fez o mesmo com o Ron Hornaday, de forma diferente. Acabou de tocar os dois. Você lembra? Lembro. Foi agora, eu não vou me lembrar o circuito, mas foi há 2 semanas, 3 semanas. Tocou Peters com Hornaday. O Hornaday estava espremido no muro. E o Peters espremeu ele, achou que a culpa foi dele, foi lá e rodou o Hornaday. Tudo bem, a NASCAR não fez nada com o Peters. Critico, devia ter feito. Talvez tivesse dado a mesma punição que deu pro Tyler Reddick. Estaciona por direção agressiva. 2 voltas. Tudo bem. Mas é o seguinte, no negócio não pode ser assim. Você parar, ir lá, arrumar a caminhonete, dar no companheiro sem se lembrar de quem tá na pista. Se fosse na hora, no calor, o Reed fosse lá e rodasse o Quiroga durante a bandeira amarela e tal, como o Peters fez, tudo bem. Talvez não, como foi o caso do Kyle Busch. Porque é um negócio complicado, cara. Mas assim, para ter uma coerência, o que que eu acho? Eu acho que os pilotos têm que ter discernimento. E outra, o Spoiler e o Crew Chief têm que participar dessas ações. Vamos voltar lá no Kyle Busch e no Ron Hornaday como exemplo. Lá, o Spoiler, podem ver o vídeo, tem no YouTube do incidente. O Spoiler do Kyle Busch ficou berrando para ele não ir no Hornaday. Avisando, gritando e tal. E na corrida de hoje, que eu digo, na de sábado, trem fluiu igual se fosse uma. A equipe foi lá, arrumou o carro e praticamente quase disse, falou. Só não falou com as palavras, mas vai lá e arrebenta o o coitado do Quiroga. Então, Vai assim. lá e bate. Porra, o menino arrumou a truque só pra ir lá bater no Quiroga, cara. E outra, não deu conta. Ferrou 2 caras que eram retardatários. E foi lá ainda e rodou durante a amarela. Pra mim, assim, atitude de bandido mesmo. Não muda a minha cabeça. Talvez eu tô absolvendo o Kyle Busch de um negócio que eu critiquei ele muito tempo atrás, mas hoje eu acho que ele é um santo. Na verdade é essa. Perto dessa atitude do Tyler Reed, o Peters mesmo, eu reclamei muito dele. Vocês podem olhar, acho que eu participei dessa edição aí na 45ª desse incidente com o Ron Hornaday aí. Mas nada comparado ao que o Tyre Reddick fez, assim. Eu achei um absurdo. Eu acho que. E até a NASCAR, por estacionar ele também, eu acho que considerou muito mais grave do que esses acidentes que eu tô comentando. Lógico, o Kyle Busch ficou estacionado por uma semana inteira. Mas A atitude do Riddick, assim, pra mim foi absurda mesmo, absurda. Eu, se eu fosse o Keselowski, o dono da equipe, pra mim esse menino não corria mais. Sinceramente, não serve. É rápido, é bom, é talentoso, mas tem que ter cabeça. E ter cabeça na hora certa, né? Coisa que ele não tem. Então, e nem tem resultados tão bons assim também. Era muito melhor um Ross Chastain correndo essa truque aí do que o Tyler Reed. Segue o podcast, Léo. Vamos lá. Não acabei, não, o assunto. Se você for contra mim, pode reclamar, me xingar, mandar uma receita de bolo pra mim, me bater, me chamar pra ir em batatais. Sem problema. Bom, mas gravo, porque eu não gosto mais do Tyler Reed. Odeio. Vamos lembrar, então, de coisa boa aqui. Teve um momento bem interessante na corrida. Pequena que Ron Horner... Não, isso aí é só no, mais pra frente. Isso aí não é coisa boa. O Ron Holland e o John Nemechek teve um certo momento que eles estavam lutando pela vitória. Você lembra disso, Pedrão? Rapaz, não lembro nem o que eu comi no almoço. Então, mas no final da corrida lá, eles chegaram numa das relargadas lá. Antes, acho que foi antes da amarela. É, foi antes da amarela mesmo. Eles chegaram a lutar pela liderança da corrida. Foi um momento bem interessante, dois pilotos novatos, antigos, que já se enfrentaram várias vezes aí, em época que eles eram os manda-chuva, eles se enfrentaram ali pela liderança da corrida, o Ron Holland e o Johnny Mecek. Foi um momento curioso, coisa que eu gostei bastante também. Mas o acidente lá dos dois, lá do Quiroga e do Whitk, o Whitk eu acho que ele exagerou. Ele errou porque... Mas o Quiroga também, a gente está conhecendo o Quiroga, que ele gosta de bater em todo mundo, né, Quiroga? Mas, Leonardo... Ele quer rodar. Por fora, velho. Não tem como ser. Não, se você falar, tipo, que ele tocou no Jones lá, naquela corrida de Gateway, tudo bem. Aí nós estamos comentando outro incidente. Agora você tá por fora, duas vezes, e o cara vir te tocar duas vezes, é outro negócio. Não, é outro incidente. Não é que gosta de bater, não. Aí você tá mudando a categoria. Entendeu? Aí vamos falar que o Jimmy Johnson gosta de ganhar. Gosto que ele gosta, olha. Então, Jeff Gordon gosta de ganhar, Dale Jr. gosta de ganhar, agora gosta de ganhar. Falar que o Quiroga gosta de bater, não gosta de bater. Teve incidentes e incidentes. Mas igual esse do Riddick aqui, difícil. Falar que é culpa do Quiroga. Ah, eu vou falar, o Jimmy Johnson. Porque ele estoura pneu toda corrida, ele é gostador de estourar pneu? É, gostador. Não é regra. É exceção que ele estoura um pneu. Tá acontecendo. O Quiroga, mesma coisa, é exceção. É exceção. Tá fazendo corridas limpas. Tá fazendo as corridas dele, de vez em quando alguém encontra ele. Ou às vezes ele encontra um Eric Jones, por exemplo. Se o Eric Jones tivesse tirado a truque pra ele passar, ele tinha ido embora. Talvez tinha até ganho a corrida. Mas batendo nos outros ele não tá, não. Desse jeito aí não é. Gostar de bater não é. Não, porque na hora que o Terry chega perto dele, ele sai, vamos colocar assim, amassando, espremendo o Quiroga joga o carro pra cima dele. Jogou tudo pra cima dele. Meu amigo, vai quebrar no muro? Até eu, hein? Eu trepo no muro, vou na arquibancada, o cara tá me espremendo, porra. Léo, para. Não existe isso aí, ué. Nós vamos estar voltando e... Ou nós vamos ter que passar a ver a Fórmula 1 no Sport TV. Com a corrida de truque. O cara espreme você no muro. Qual que é o seu limite? É igual votar naquele acidente do Horner e do Peters. O Peters ficou bravo com o Hornaday, porque o Peters espremeu o Hornaday no muro. O Hornaday ia fazer o quê? Escalar a arquibancada? Ele deve ser uma truque Homem-Aranha. O Reed que estava querendo que o Kirov tivesse a mesma truque. Que escalasse o alambrado. Só pode. Aí o cara bate e ainda fica bravo. Não, não tem explicação disso aí. Não tem. Aí, sei lá, aí tem que voltar, né? Tem que ver Fórmula 1. É complicado. Não, pra mim, desculpa, é porque eu tô sendo contundente. Pra mim é um trem que não tem explicação. Você pode querer defender o Reed. Fala que o Reed é talentoso, Léo. Fala que ele é talentoso, que ele é bom piloto. Aí eu vou concordar com você. Mas em todos os incidentes ele tá errado. Ele tá errado, ele fez cagada e pronto, acabou. Não tô defendendo, tô sendo imparcial. Eu também. Eu não amo Quiroga. Não amo Quiroga. Nem, tô nem aí pro Quiroga também. Se foda. O Rich, mesma coisa. Talvez eu gostaria mais que o Rich se desenvolvesse que o Quiroga. Mas, pra mim, ele acabou por causa desse incidente. Ele errou e pronto, acabou. Agora, ser imparcial não é querer igualar os pilotos. É definir quem que errou e quem que tá certo. Bom, no primeiro incidente, fica bem óbvio que o Reed que errou. Errou e quis cobrar do Quiroga um erro que não era dele. E depois Então, que ele ejetou, o erro dele ficou maior, entendeu? Esse que é o negócio. Agora, se você quiser comentar o primeiro acidente, Léo, falar assim, ah, o Reed, se o Reed que freia, tira o pé, faz o que poderia para não encostar no Quiroga, mérito dele, talvez seria mais bonito do que os dois tocar e depois ele fazer a lambança de bater num cara que não tinha nada a ver com o incidente dos dois, prejudicar dois pilotos lá e depois ir buscar um cara que está trabalhando por título. E esse que é o problema. porque assim, ó, eu vi assim, o primeiro acidente, o foi assim, ó, o Rich estava por dentro e o Quiroga por fora. O Rich espremeu o Quiroga, mas depois ele tirou. Só que mesmo assim o Quiroga foi para cima dele e acabou batendo. O Quiroga, ele mexeu na linha que ele estava. Ele já tinha espaço, ele não estava sem espaço. Aí depois o Rich quis descontar, que entendeu como se fosse um payback. Mas assim, pra mim, eu vi como que não teve nada demais aí. Porque o Quiroga, ele joga o truque pra cima do Rich. Mas tudo Só se bem. o Quiroga, mas qual que é melhor? Você bater no muro ou bater numa truque que vem por dentro que tá empurrando você no muro? Não, Essa mas é tinha a pergunta. espaço. Não tinha espaço, não. Infelizmente, eu vou falar pra você, não tinha espaço. E eu vi e revi o acidente antes de criticar o Reed. Porque eu não via corrida ao vivo. Avisando que eu não via corrida ao vivo. Tá, gente? Eu só fui ficar puto no domingo. Quem quiser pode ir lá no meu Twitter. De fato mesmo, só fui ficar puto no domingo. Porque eu só vi o incidente mesmo em todos os ângulos no domingo. Não tinha espaço pro Quiroga. Se ele não tira tudo que ele tinha batido. Ou ele bate no muro e leva os dois de uma vez, ou ele bate e não tinha jeito, não tinha escapatória. Era ele bater com o Riddick, ou era ele bater e empurrar o Riddick. Não tinha conversa. Tinha que bater. Não teve jeito. Agora o cara vem cobrar um payback desse aí. O Léo tá até me mandando um vídeo que ele tá indignado comigo, na minha opinião, mas tudo bem. Ô, Léo, vamos seguir o barco? Inclusive, eu vou rever o vídeo aqui, em mudo, só pra. Você vai ver como é que ele joga o truque pra cima do Rich. Ah, o Rick agora é a vítima. Vamos lá. Não, tô falando que o Rich é a vítima. Não é vítima agora. A vítima. Tyler Reed. Vamos lá, vamos. Quem ganhou mesmo foi o Austin Dillon, não participa. Austin Dillon. Johnny Sauter, Megazord, vai ser campeão? Não. Ryan Blaney tá nas cabeças. Mas eu vou puxar o campeonato de pilotos aqui, tá, gente? Falando sério agora. Vou dar um tempo aqui. Ah, oh, o irmão Quiroga rodou o Rio. Estou vendo o acidente. Não vai ter jeito. Vocês vão ver minha expressão online agora. Faltam alguns segundos para acontecer o acidente. Cara, o Reed que tá louco. Não tinha espaço não, Léo. Infelizmente, vou te falar o seguinte. O Reed que colocou a caminhonete dele onde não dava, empurrou o Quiroga pro muro. E o Quiroga acabou voltando onde ele tinha que voltar. Ou ele fica esfregando o muro, ou ele... Olha lá. Vai ficar amassando barro no muro? Não tem jeito, cara. Nada a ver. Total erro do Riddick mesmo, todos os acidentes. É, tem que prender ele. Ele já pode ficar na cadeia, esse menino? Se puder ficar na cadeia, alguém já prende ele. Pra mim não serve não. Hein? Mau caráter. Mau caráter já basta aquele no desânimo. Mas vamos lá. Campeonato de pontos. Vamos falar nos pontos, pelo amor de Deus. Ryan Blaney, aquele que eu infelizmente falei que não ia chegar. O título chegou, gente. É, Ryan Blaney, 408 pontos. 7 à frente de Johnny Sauter, que nunca foi campeão também. O Johnny Sauter vem 5 à frente de Matt Crafton. Ele, Ron Rornaday Jr. Eu não chamo ele de a velha raposa felpuda, porque esse apelido era do Mark Martin, mas o Ron Rornaday pode ser considerado alguma coisa muito traiçoeira. Porque se o Leonardo lembrar bem, né? 2011, o último título do Ron Rornaday, depois da temporada, do meio da temporada, ele venceu 5 provas seguidas, disparou no campeonato e venceu todos. E agora acabou aquela fama de Toyota só vencer, né? A Chevy tem um pacote com a RCR. Tomara que a Turner absorva alguma coisa disso aí, que a Chevrolet passa alguns dados, mas o Ron Hornaday vem 20 pontos atrás do Ryan Blaney. É uma diferença totalmente recuperável. E hoje eu apostaria em Ron Hornaday para o título. Darrell Wallace Jr. já é quinto, 31 pontos atrás. Ele que a gente viu num calvário algumas edições atrás aí, para lá de 11º, 12º. Hoje é quinto já. É um piloto que venceu 2 corridas, né? Fora ele, só o Matt Crafton venceram 2. Fora eles, só o Matt Crafton e ele venceram corridas, né? O Eric Jones aparece, mas não é um piloto regular. Depois o German Quiroga, que infelizmente foi envolvido nessa lambança aí do Tyler Reed, que foi o sexto. O Ben Kennedy, um belo trabalho pela Turner como novato, né? É o sétimo, 44 pontos atrás. O Timothy Peters, que não vem dando sorte e também não vem acompanhando o ritmo dos líderes e se envolvendo em lambanças, é o oitavo. O Joey Coulter é o nono. E o Jeb Burton é o décimo. O John Westowley, né, não largou, a gente sabe. O Clint Boyer largou no lugar dele. Mostrou que a truque, que a gente julga que é ruim, mas é boa, 05 da Athenian Motorsports, que não era a que o John Westowley corria, né? Ele corria pela equipe do Walters. É boa, ele vem 11º, depois o Mason Mingus e o Brian Sarnes. E o Angu de Caroço, Tyler Reed, que é o 14º. Leonardo, campeonato. Pedro, o campeonato é interessante, né? O que parecia ser impossível já estava começando a acontecer. O Ryan Blaney é o líder. O Johnny Salter agora subiu. O Matt Crafton acho que não pagou suas dívidas com o cara lá de baixo. Então ele vem amargando algumas corridas aí fora do top team. E o Ron Rodgers Jr. mostrando que pelo menos consistência ele tem. Está em 4º colocado aí. E o Bubba Wallace subindo, escalando essa montanha aí para tirar esse monte de ponto aí. Mas ele, do top team, era o único cara com duas vitórias. Ele e o Creston, os únicos dois com duas vitórias. O resto, ninguém tem vitória desse top team aí, ou dos outros que vão lutar pelo título. É tudo na briga ali pelo top 5 ali, pelo top Não, e na team. verdade ninguém tem vitória. É, o Ninguém Kyle venceu. Busch rapou tudo, né? Exatamente. O Kyle Busch rapou tudo. O Kyle Busch O Eric correu, Jones rapou. venceu uma e o resto ali ninguém. Foi duas do Crafton, duas do Wallace e o resto do Kyle Busch. O resto do Kyle Busch que rapou todas as vitórias ali. Então, assim, o campeonato vem sendo. Vem sendo interessante, vai ser mais interessante ainda o campeonato. Creio que vai ficar bem interessante esse campeonato aí, né, nas últimas corridas aí. Tá se assim, encaminhando para ser tudo isso daí. Mas parece que a Toy é o único time equilibrado, com dois truques aí entre o top 5 aí que luta pelo título. Parece que a Toy vai ser um time mais equilibrado para ser um dos pilotos deles aí, ser campeão no final do ano. Mas, claro, vamos esperar mais um pouco aí pra gente ter essa certeza aí, porque o Dale Earnhardt Jr. tá em ascensão, tá crescendo o campeonato. O Johnny Sauter e o Crafton estão ali, os dois empareados ali. O Blaney assume a liderança, já assumiu desde a corrida passada, que assumiu a liderança do campeonato. E o Ronald Jr., com toda a sua experiência aí, colocando um pouco de experiência em prática aí, pode chegar no final do ano aí e dar um golpe na molecada e ficar com o título pra ele. Maravilha, Léo. É, eu acho que é isso aí, cara. É, vocês desculpem o meu desabafo sobre o Reed. É, me cobrem se acreditarem que eu sou incoerente, alguma coisa. Mas, assim, eu não, sinceramente, eu achei o pior de todos, assim, da história que eu acompanho da NASCAR, retaliação ou payback, ou o que seja. É, foi o que esse garoto aí cometeu. E em se tratando de Truck Series, eu acho que é hora de formar alguém. Então, talvez que ele siga de exemplo. Eu acho que a NASCAR não divulgou punição já. Já estamos na quarta-feira. É, noite de quarta-feira, a NASCAR não fez nada contra ele. Vai seguir por isso mesmo e tal, mas eu acho que foi um absurdo. Na minha opinião, foi um absurdo. Mas, vamos lá, vida que segue. Vamos falar da Nationwide em Iowa, né? E voltamos no segundo bloco. Depois...